Muito boa tarde, bem-vindos a mais um Conversa Esquina e hoje somos um verdadeiro café da manhã, parte 3. Ele não falha, pois não. Pharrell Williams, ora nem mais, não estamos na RFM, nem estamos sequer no Café da Manhã, estamos nas conversas de esquina, mais um programa, regressamos assim, neste final de mês de março, último programa deste terceiro mês do ano, e por falar em terceira vez, é esta, a terceira entrevista de André Henriques nas conversas de esquina, e está a ser promovida como o capítulo final. Não sei se é um capítulo final, sei, Ruben, que tenho propriedade para dizer que me tiraste os três. Exatamente, ora nem mais. E é a minha terceira vez aqui, com muito gosto, não sei o que é que vamos fazer desta vez. Eu não sei, eu vinha a caminho, e desculpa-me estar a tomar conta da tua emissão. Eu vinha a caminho a pensar que, se calhar, à terceira, virávamos aqui o bico ao prego. Ou seja, começava eu a fazer-te perguntas a ti. Porque acho que até agora, e tu já tens tido carradas e ótimos convidados, e grandes perguntas. Por isso, antes de mais, Ruben Mateus... Sim. Conta-me lá, o teu sonho é rádio. O meu sonho é rádio, sempre foi. O teu sonho é rádio e tu combates e lutas por isto há muito tempo. Como é que começaste a sentir mais ou menos este bichinho da rádio? Eu comecei a sentir este bichinho da rádio. Ah, isto é tão giro, isto é a volta de começar a acontecer. Exatamente, isto é muito ao contrário. É muito ao contrário. Exatamente, eu normalmente estou aqui, aliás, eu estou na mesma cadeira de sempre quando tu me entrevistas, mas é muito estranho ser entrevistado. Isto vai acontecer. Agora passo-te a bola a ti. Ruben, quando é que começaste a sentir que tinhas que fazer isto? Que tinhas que dar voz às emoções e que tinhas que dar voz às palavras e aos pensamentos que tinhas aí? Foi aos 17 anos. E a culpa é sempre das mães. A minha mãe ouvia um programa de rádio aos sábados de manhã, se não estou em erro, às 7 da manhã, horas impróprias, em que eu estava evidentemente a dormir, era um aluno de secundário, e a minha mãe chegou um dia à casa e perguntou-me muito sinteticamente e muito friamente, há um programa de rádio que existe ao sábado das 7 às 9, e está um rapaz da tua idade, mas o rapaz a falar dá-me sono. Epá, muito friamente. Olha que bem. Muito friamente, não queres experimentar. E eu já tinha tudo preparado para... seguir política, exato, é verdade. Exato. E aos 8 anos dizia muita gente que queria ser primeiro-ministro, isto é realmente verdade. Fui experimentar e a primeira vez que subi o microfone, tremi tanto, que disse, epá, se calhar há aqui qualquer coisa. Pois, e, já há 7 anos que ando de mãos dadas com a rádio. Que andas de mãos dadas com a rádio. Que rádio era essa? Era a Rádio Voz de Alenquer, foi onde eu comecei. Tiveste lá quanto tempo? 2 anos e meio, mais coisa, menos coisa, a fazer. Basicamente, eu tinha aulas de segunda a sexta, e deitava-me cedo às sextas para acordar às 6 da manhã por volta aos sábados e depois fazia programa das 7 às 9 da noite aos domingos. O que coincidia às vezes com futebol e tal. E depois então vieste para a Rádio Zero? Vim para a Rádio Zero na faculdade. Encontrei um papelinho que dizia-me também muito sinteticamente queres fazer rádio? E depois eu, sim. Respondeste ao papel? Respondi, fiquei a fazer uma maquete, que foi a pior coisa que eu já fiz na vida a nível de rádio, acho eu. Com meios parcos e sim, péssimos. Sozinho. E depois o programa foi aprovado, não sei bem por alma de quem, e trouxe 2 amigos meus comigo. E o Conversa de Esquina, como tu sabes, era uma tentativa de recriação daquilo que era o Eixo do Mal na altura, de qual eu me tornei fã. Entretanto, esses meus amigos seguiram caminhos diferentes. Um deles está no... Aliás, os dois estão no Diário de Notícias, se não estou em erro. Okay, foram na para política, a imprensa escrita, exatamente. Está a fazer desporto. E eu decidi, no alto da minha inocência e dos meus 50 quilos na altura, porque não... sim, porque agora sou gordo. O Ruben faz esta imagem, mas eu não tenho nada a ver com isto. Não, mas... e perguntei e pensei assim, bem, porque não convidar pessoas para vir aqui? Tu foste o primeiro... num convite para ir numa madrugada de sábado para domingo. Para aí, mais coisa. Disseste que sim. E, portanto, a partir daí começou a ser um churrilho de convidados, pá, muito bons nessa altura. Mas eu agora, eu ouvir, sinto perfeitamente que naquela altura estava muito impreparado para aquilo que era. Claro. Tive-te a ti, tive a Joana Gama, tive o Beja, tive o Luís Franco Bastos, tive, aliás, o Alfeto Lisboeta, que é o programa que eu recordo com mais saudade. Pois eu tinha neste estúdio, que é pequenino, 5 miúdas completamente babadas a olhar para o Alfeto Lisboeta. Ela é incrível. Mas há uma coisa curiosa também no teu próprio programa aqui na Rádio Zero e no próprio interesse do programa, que é tu convidas muita gente ligada à área de rádio. Sim, porque eu tenho uma premissa essencial, que é convidar pessoas que sigo e que partilham comigo o gosto por aquilo que faço. Eu não convido pessoas pelas quais, até agora não tive necessidade, se calhar não devia estar a dizer isto, pelas quais não sinto qualquer atração profissional. Mas aquilo que me faz vibrar por este programa e que me faz seguir em frente com este programa é as pessoas que já aqui estiveram. Porque eu acho inconcebível, e isto é realmente verdade, eu acho inconcebível que um António Sal, um Ricardo Araújo Pereira, um Marco, tu que és ouvido de manhã por 800 mil pessoas, a Joana Cruz, um Luís Pedro Nunes, um Daniel Oliveira, venham aqui. Achas que é um contrassenso? E digam que sim, porque eu faço os convites na maior das fés. Muitas vezes penso, quando convidam o António Salo, o Ricardo Araújo Pereira, pensei, oh meu Deus, isto não vai acontecer. E depois aconteceu. Em relação aos teus convidados, eu percebo perfeitamente esta premissa do vamos situar aqui um bocadinho a Rádio Zero. A Rádio Zero fica no Técnico, é um estúdio pequenino, com os meios possíveis para fazer uma emissão de rádio que faz e brilhantemente, mas de qualquer forma é sempre uma espécie de fugir à realidade daquilo que será o normal quotidiano da agenda de todas estas pessoas que tu disseste, que dão entrevistas e que estão noutros órgãos de informação públicos e grandes e gigantes, e de repente tu sentes que os tens aqui e achas que isso é um contrassenso, mas acho que é com todo o prazer que nós cá vimos e falo especialmente por mim. Agora, preparem uma música. E entretanto, já a seguir vamos saber com o Ruben Mateus qual é que foi o entrevistado que mais gozo lhe deu ter aqui em estúdio, e o facto de eu estar aqui já me está a anular completamente, está bem? Não digas que sou eu sei que não sou eu, mas não digas que sou eu. Isto está a ser muito estranho, tá? Ok, bota aí música, ainda por cima é do Café da Manhã da RFM. Estás a ver o vídeo do Café da Manhã no Facebook? Deixa ver. Tira bilhete. Não tira a mão, não tira a mão do Facebook. Não tira a mão. Ele é a minha Xuxa. Eu não largo o telemóvel. Não. Nem desligo o portátil. Não. há foto de gatinho que eu não gosto ou não publique. Trato do meu Farmville, planto couves com um clique. Vou jantar com as amigas, sempre a olhar para o Instagram. Faço poses atrevidas, agarrada a um salame. Passo toda a minha life no smartphone, a ver quem me faz um like ou me adicione. Nas redes sociais, cada like é um troféu, e eu quero sempre mais, mostro tudo o que Deus me deu. Eu não tiro a mão, não tiro a mão do Facebook. Eu não tiro a mão, ele é a minha Xuxa. Eu não tiro a mão, não largo o motor de busca. Eu não tiro a mão, a internet é a minha Xuxa. Posto selfies bem pausadas, eu sou o rei do engate. Há mensagens assanhadas a pingar no meu WhatsApp. Eu só quero é brincadeira, trabalhar é que tá quieto. Mas para não dar bandeira, tenho e-mail sempre aberto. Quando eu vou ao ginásio, tenho de contar ao mundo. Mas meto um comentário todo armado em profundo. Vim exercitar o corpo em vez de ficar no sofá. Se eu não gostar de mim, afinal quem gostará? Like, like, like, like, like, like, like, like. Faz-me um like. Eu não tiro a mão, não tiro a mão do Facebook. Eu não tiro a mão, ele é a minha Xuxa. Eu não tiro a mão, não largo o motor de busca. Eu não tiro a mão, a internet é a minha Xuxa. Eu não tiro a mão, não tiro a mão do Facebook. Eu não tiro a mão, ele é a minha Xuxa. Eu não largo o telemóvel, não, não, não, não. Nem desligo o portátil, não, não, não, não. André Henriques na Rádio Zero. Hoje um programa completamente diferente, porque virámos aqui o bico ao prego, e é Ruben Mateus, é o Ruben Mateus que é o entrevistado. É a tua única pergunta hoje, diz lá. Ah, sim. Não sentiste o bom a fazer este vídeo? Senti-me muito parvo a fazer este vídeo. É o vídeo do Café da Manhã, é uma paródia à música da Bernardina e do Canuco Zumbi. O Facebook é a minha Xuxa, e aqui no caso foi uma tentativa, e claro, acho eu, de crítica social. E da malta não abandonar os smartphones e estar completamente colado ao smartphone e fazer a vida toda a partir de um telemóvel. Mas senti-me um bocado parvo, até porque me tive que pintar de preto, porque nós não tínhamos ali ninguém que pudesse fazer esta brincadeira. E depois andei pelo Chiado com esta figura meia triste, não é? Todo esborratado, porque nem sequer foi uma coisa muito profissional, foi a Joana Cruz que me pintou. Não tivemos nem adressistas, nem maquilhadores, nem essas coisas, apenas uma câmara e nós os dois. E acho que o resultado foi brilhante, 450 mil visualizações, não tinha que estava assim. Muito bom. Criámos um monstro. Aproveitar o efeito também, Secret Story. Entretanto, vamos diretos para, novamente, a entrevista. Está tudo parado aqui à espera. Tu já tiveste cá dezenas e dezenas de convidados. Do António Sala ao Ricardo Araújo Pereira, ao Nuno Markle, à Joana Cruz, ao Daniel Oliveira, a tantos e tantos e tantos. Qual foi o entrevistado que mais gostaste de ter aqui em estúdio? Muito sinceramente, o António Sala. O António Sala. Sim, sim, sim. Porque foi concretizar, talvez, de um sonho, ter aqui alguém. Primeiramente porque tive aqui alguém que encheu o campo pequeno de manhã. Ninguém faz isso. Tive aqui uma pessoa que foi líder da audiência em rádio com o seu despertar. É uma referência a nível nacional. Sobreviveu da forma que sobreviveu aos problemas que teve de saúde. E é uma pessoa que continua com um sorriso na cara e pronta para o desafio. E aliás, eu estava-te a contar aqui há bocado. E realmente é verdade, eu só acreditei que o António Sala viesse a este programa. Eu já tinha anunciado e tudo mais que ele viria no meu Facebook e tudo mais, mas eu só acreditei verdadeiramente que ele vinha quando estava à minha frente. Aliás, eu passei todo esse dia a pensar como é que eu vou dizer às pessoas que ele não vem. E depois, realmente, epá, e depois tudo aquilo acabou com um abraço entre nós os dois e ele a dizer-me, pois bem, vou ver o Benfica. Porque o Benfica chegava passado meia hora. Grande Benfica. Epá, e foi... Foi uma conversa, foi ótimo. Tens noção que já lá vamos, com dois anos? Dois anos e qualquer coisa. Houve uma pausa de 3, 4 meses em que aconteceram coisas na minha vida um bocado mais estranhas. Tirou a carta, arranjou namorada. Ah, não foi nada nessa altura. Essa altura que não fazia coisas. Depois a paixão, não é? A paixão da rádio. Ah, e tal, agora não tenho um bichinho, agora tenho um bichão. Foi antes disso. Não, mas basicamente o programa, houve uma pausa ali já há um ano e meio, no verão de 2012. Houve uma pausa de junho a novembro. Aliás, os últimos convidados acho que foram os HMB. Grande, muito bom. Grande. E depois regressou com o Pedro Fernandes, do 5. E a partir daí foi... Há semanas em que não há programa por questões de agenda dos próprios convidados ou porque eu, porque também acumulo agora outras coisas. Claro, e já lá vamos a essas coisas. E fico um bocadinho mais enrelhado com o trabalho, então não consigo, mas até lá tenho tido... Este programa és tu e és só tu? Sim. Ok, és tu que tratas da produção, da edição e de tudo o resto? Tudo. Tens noção que tu tens uma agenda de convidados, eu diria idêntica, se não muitas vezes superior, a qualquer outro órgão de comunicação que esteja espalhado por este país. E falo da minha rádio e de outras rádios e de outros jornais e de outras televisões. Isso já te marca como eu conquistei aqui qualquer coisa, eu fiz aqui algum caminho. Se encerrasses hoje o livro, já tinhas feito alguma coisa digno. Sim, sim, sim. É isso que me pega também um bocadinho à rádio, aquilo que eu gosto de fazer. Eu costumo dizer que a única coisa que eu tenho medo, sinceramente, é que depois de tudo isto, e depois, porque isto é uma luta constante, porque o Ruben não ganha nada por estar aqui. Continua. Está desfeito o mito. Não, mas é uma luta constante este programa, este meu bebezinho. E é aquilo que eu costumo dizer, eu só tenho medo que tudo isto acabe comigo a trabalhar nas obras. E não é nenhum desrespeito a quem trabalha nas obras. Não, claro que sim. Mas, acima de tudo, o que me faz trabalhar todos os dias neste programa à procura de convidados e ver como é que se pode encaixar aqui qualquer coisa, é essa vontade de fazer rádio e de ter aqui pessoas que, com tudo à nossa volta parece que não se está a compor, pensar assim, epá, mas espera aí, isto tu já entrevistaste o Ricardo dos Pereira, já entrevistaste o António Sala. Sim, já fizeste o teu caminho. Espera aí, é um bocado isso, pessoas da tua idade é que já fizeram isto. E aí as coisas equilibram um bocadinho a balança. E às vezes é um antidepressivo muito bom, melhor que um Xanax. Olha, e por falar em antidepressivos, tu agora, deitar cedo e ceder erguer da saúde e faz crescer, e tu agora estás a acordar muito cedo. Sim, todos os dias, 4 e um quarto, mais ou menos 4 e 20. 4 e um quarto. Imagina-te a acordar às 4 e um quarto todos os dias e sair de casa às 20 para achar que é isto, não é? É por aí, sim. Sim. E estás neste momento a fazer informação na Rádio Ribatejo? Estou a fazer informação das 7 às 10, o que implica estar em cima da atualidade, saber o que é que se passa, ver um noticiário das 4 e meia da manhã da RTP Informação, se não estou em erro. E basicamente estar atento a todo e qualquer pormenor, e acima de tudo ter uma grande capacidade às 5 da manhã de chegar em frente a um computador e raciocinar e escrever textos e dizer passou-se isto e aquilo, lançar os pivôs das notícias, fazer com que aquilo tudo faça sentido às 5 da manhã enquanto tu está tudo a dormir, e nós estamos ali. Conheço o género. E sabes também, obviamente, que como é que está a correr a experiência de informação? Porque tu estás-te a tornar um ótimo entrevistador, o que poderá levar a que, eventualmente, se seguires a veia da informação e não do entretenimento, possas ser um entrevistador forte e corrosivo quando tiveres que entrevistar uma e outra figura um pouco mais séria. Eu, sinceramente, vejo isto como uma balança, porque de um lado tenho a parte da informação, que me deu a oportunidade de estar em antena das 7 às 10, num espectro médio, entre aspas, mas que é ouvido, e tenho o Conversa de Esquina, que liberta a minha veia mais de entrevistador, de animador, sinceramente, estou a gostar da experiência, vai fazer um ano agora na próxima terça-feira, habituei-me aos horários, estou consolidado nesses horários, e acima de tudo acho que com as conversas de esquina e com a informação consigo explorar o melhor de mim no que a rádio diz respeito. Mas vais ter de me responder a esta. Sim. Animação ou informação? Isso é que faz perguntas do exatamente. Do teatro e do televisão. Sinceramente, animação. Animação. Eu vejo-me de isto tem nenhum desprimor para quem me deu a oportunidade de fazer rádio, que estou a adorar. Mas eu vejo-me a fazer um Conversa de Esquina, vejo-me a fazer animação, vejo-me a fazer um programa da manhã daqui a alguns anos. E isto não é ser ambicioso demais. Não, de todo. É o meu sonho, é aquilo que eu quero. E, portanto, vejo-me mais na parte da animação. Agora, certo é que a experiência de fazer informação, acordar às 4 e um quarto e chegar a uma rádio às 5 da manhã e ter que escrever tudo e estar atento a tudo para que aquilo faça mesmo sentido, tendo dado uma bagagem, olheiras e algumas noites sem dormir. Qual foi a notícia mais difícil que já tiveste de dar no ar? Notícia mais difícil que já tive que dar no ar... A notícia que há duas. Um por um motivo fútil, outro por, não, por um motivo mais, mais pesadão. Mais pesadão. Eu chorei com a morte do Eusébio. Uhum. Chorei no domingo, à noite, quando vi o caixão entrar no Estádio da Luz. Chorei quando foram as cerimónias fúnebres, uhum. na segunda à tarde. E custou-me imenso, às 7, às 8, às 9 e às 10, dizer que o Eusébio tinha morrido. E ter que lançar uma série de pivôs. Emocionei-me também nessa altura, num noticiário que eu fiz à tarde, nesse dia, em que o Ricardo Araújo Pereira começa a chorar quando fala do Eusébio. Exato. E aquilo faz ter uma voz mais trêmula. E tu próprio ficas emocionado. Eu nunca conheci o Eusébio, mas aquilo deu completamente... cabe de mim. Outra notícia que eu talvez não tenha gostado de dar, mas isso por questões mais pessoais, tem a ver com, na segunda-feira seguinte ao Benfica-Porto, ao Porto-Benfica dos 92 minutos do Kelvin, eu tive de dizer que o Benfica estava praticamente afastado da luta pelo título. Tive de reviver aquilo um bocadinho. Aliás, foi uma noite muito difícil, a sábado à noite, para mim. E tive que reviver um bocadinho aquilo. Agora a questão é, tu tens que ser imparcial. Uhum. Tu tens. Sim. Informação. Tem que ser imparcial, mas toda a gente que me conhece, toda a gente sabe que eu sou benfiquista. Não é por aí. Mas eu tento, acima de tudo, ser imparcial naquilo que faço. Tenho uma vertente política, tenho uma vertente da minha vida, de pensamento, de ideia, também de clube. Mas quando estou em direto e o microfone está aberto, é o Ruben profissional e ponto. E tem que ser. Ruben, já passaste pela política, porque eu sei que ainda por cima já foste filiado, não sei se ainda és, mas não interessa também dizer o partido, mas foste filiado e com vontade de o ser. Aos 8 anos já dizias que querias ser político. É verdade. Também estás na rádio, seja aqui com Conversas de Esquina, na animação, seja na Rádio Ribatejo, nas manhãs, com informação. Escreveste um livro? Sim, uma espécie de... Uma espécie de livro? É um livro? Onde é que ele está? Ah, pá, não está aqui. Não trouxeste um exemplar para mim. Shame on you. Mas agora o que eu quero perguntar é... Falta de fazer um filho, plantar uma árvore, mas falta-te uma série de outras coisas. Qual é que é o teu plano? O meu plano... O meu plano é muito simples. É sobreviver, fazer aquilo que amo. Portanto... Não tenho muito mais plano por onde seguir. Essencialmente, aquilo que eu aprendi ao longo desta fase, desta altura e destes dias que eu tenho estado a viver, é exatamente isto. É um dia de cada vez. Uhum. Isto vai-se fazendo. Porque eu sofria, ainda sofro um bocadinho, uma ansiedade muito precoce. Eu dou por mim às vezes... Queres conversar sobre isso? Queres conversar sobre a tua ansiedade precoce? Estou a brincar contigo. Não, assim, podes fazer isto para ser psicólogo. Mas eu dou por mim muitas vezes a pensar, pá, do género, pá, mas só isto, só uhum. aqui, uhum. agora, porque é que eu não consigo mais, porque é que eu não tenho mais, porque é que eu não vou à luta demais. E depois penso assim, mas espera aí, tu tens 23 anos. Nós já conversámos sobre isto. Exatamente. À porta aqui do estúdio da Rádio. Exatamente. Precisamente. Mas tenho controlado isso e tenho acordado a pensar que é mais um dia, as coisas vão acontecendo. Comecei a perceber que talvez a vida não seja feita só de coincidências, uhum. porque há muita coisa que neste momento na minha vida está um bocadinho por explicar. Comecei a perceber que nós estivermos, não diria nos lugares certos, mas fizermos as coisas certas com paixão e vontade, talvez haja um resultado final ao fundo da estrada, ao fundo do túnel, ao fundo da estrada. Tu estás a ser entrevistado aos 23 anos, repara. Isto é porque tu quiseres, que isto não estava combinado assim. Mas a verdade é que já merecias uma entrevista e darmos aqui a volta ao texto. Já agora, situando um bocadinho, se por acaso apanhaste agora o programa, eu sou André Henriques, Café da Manhã da RFM, era a terceira vez, e é a terceira vez que estou aqui nas Conversas da Esquina, e resolvi que hoje não devia ser eu entrevistado, mas sim o Ruben, porque ao fim de tanta vez eu acho que ele tem mais coisas para dizer do que eu. E já agora, contextualizando um bocadinho esta conversa que o Ruben estava a ter a propósito da sua ansiedade precoce. E tem a ver um bocadinho com um fator geracional, e foi isto que conversámos da outra vez, que esta nova geração é a geração do imediato e quer tudo no imediato. E estava-te a dizer que tu aos 23 anos estás a ser entrevistado, ok, que eu dei aqui a volta ao prego. A verdade é que eu aos 23 anos a única entrevista que devia ter dado devia ter sido ao meu diretor quando entrei na Mega. Por isso, na verdade, tu aos 23 anos já conquistaste muito mais. do que eu e do que muitos outros aos 23, e isso é o que tens que pensar. Eu aos 23 anos estava longe de ter criatividade, perseverança ou imaginação para fazer um conversas de esquina, para ter tanto trabalho em produção como tu tens, porque estás aqui sozinho. Por isso eu acho que pensar que aos 23 anos já conseguiste tudo isto, epá, já é uma grande vitória. Já te posso pôr uma medalha no peito e, como te dizia há pouco, já podes fechar o livro e dizer fiz alguma coisa de digno. E isso é fantástico. Queres continuar em rádio? Sim, sim, sim, sim. Não, mas custa às vezes. Eu sou um bocadinho pessimista, depressivo, por vezes. Acho que é a tal geração do imediato que nós estávamos a falar. Nós temos essa tendência de queremos um determinado objetivo rápido demais. Rápido. Porquê? Porque nós vemos como é que o nosso país está, como é que as coisas estão, e há uma vontade, não só em mim, mas também noutras pessoas, de não colocarmos os nossos com os nossos problemas às costas, ou seja, neste caso, e sendo muito direto, dos nossos pais. Exatamente. E nós queremos sair o mais rapidamente possível, também ganhar a nossa independência e dizer, epá, como o Ronaldo diz, quando marca um golo, nós estamos aqui. Exatamente. E vamos à luta e vamos conseguir. E portanto há essa ansiedade de teres 22, 23 anos e quereres zarpar e ir em frente e seguir em frente. Por outro lado, também tenho que neste caso, e não fugindo ao assunto, tenho que agradecer também muito aos meus pais pela força e por perceberem. Foi um bocadinho difícil de ambas as partes chegar a um consenso, mas por perceberem que isto é aquilo que eu quero. Faz feliz. Que é a minha vida. Na verdade, eu acho que tens que agradecer, era o tipo que fazia o programa de rádio que dava sono à tua mãe. Eu acho que esse deve ser o tipo que deves passar por ele na rua e apertar-lhe a mão e dizer, olha, foi por causa de ti que a minha vida está assim. Eu vejo por causa todos os dias. Ele não sabe isto. Tens que dar um pacadinho nas costas. Ele não sabe isto. Não, mas é a tal situação de... essencialmente, eu não sei se isto se passa com outro meio de comunicação social ou com outra vertente de vida. Talvez aconteça, porque os sonhos são sonhos e ponto final. Mas tu, quando gostas tanto de uma coisa, e eu realmente, eu não te sei explicar o quanto, mas eu amo esta, pronto. E portanto, eu tenho um, eu não contei isto a ninguém. Já estás a contar a milhares de pessoas. Mas eu tenho um álbum do lançamento do livro, em novembro. Que eu faltei. Sim, não, mas eu acho que recebi o convite, mas recebeste o convite. Não, mas eu depois dou-te um livro, não é problema. E autografa-se, faz favor. Nunca mais me lembrei. Eu só quero livros autografados. Sim. Isto daqui a uns anos vai valer muito dinheiro. Isto é um clichê, mas é uma verdade. Acho para vender o eBay. Mas basicamente, eu tenho um livrinho do lançamento do livro, com uma série de fotografias, feito pelo nosso amigo Paulo Pérez, que tu bem conheces também. E houve lá uma parte que ele se lembrou de deixar em branco e disse-me assim, tu agora com a tua mãozinha vais escrever aqui uma mensagem à mão para os teus pais. Ele disse basicamente isto. E eu estava na rádio essa hora, 10h20, tinha acabado o programa há pouco tempo, e do nada surgiu-me uma série de frases, não sei o quê. E além das questões pessoais que nós vivemos e que neste momento estão sanadas, há lá uma parte em que eu escrevo muito sinteticamente qualquer coisa como eu espero que vos deixe orgulhoso no fim disto tudo e que daqui a algum tempo, quando eu tiver 40 anos, possa dizer às 7 da manhã, papá, mamã, consegui, são 7 da manhã e eu estou na Rádio X. E portanto, já tenho esse prazer de ter a minha mãe como ouvinte às 7 da manhã na Ribatejo. Mas claro que eu gostava de um dia, eu acho que a seguir a esse momento vou ser despedido, mas eu gostava muito, por exemplo, ao chegar à RFM, ao chegar a uma comercial e não estarmos aqui com claro os lemas, sim, claro que sim, dizer papá, mamãe, são 7 da manhã, pai, consegui, estou na RFM, bora. Acho que aí eu percebia, ou aí eu fechava o ciclo desta ansiedade. Eu ia perceber, ok, conseguiste. Pronto, para de pensar em mais coisas. Escolhi uma música. Porque, como ainda há pouco estava a dizer, o Ruben tem os conversas de esquina, o Ruben está na Rádio Ribatejo todas as manhãs com informação, o Ruben já escreveu um livro, não sabemos se já fez um filho, ou pelo menos que seja legítimo, ainda não. De qualquer forma, vamos saber sobre o que é esse livro já a seguir agora. Eminem, The Monster e Rihanna. Aliás, Eminem e Rihanna com The Monster aqui isto na Rádio. Isto estava planeado, pai, eu juro, isto não estava planeado. Dai. I'm friends with the monster that's under my bed. Get along with the voices inside of my head. You're trying to say

E mandei dois e-mails para duas editoras. Uma delas nunca me chegou a responder e a Chiado Editora, a que Chiado, é a editora do meu livro, da Marisa Mendes, que eu mando um beijinho, me diz, sim, queremos publicar isto. Fui com o meu melhor agente, que é o meu pai, claro, uma reunião que lá na Avenida da Liberdade, se não estou em erro. E portanto, o livro seguiu os trâmites normais, foi lançado depois de alguma confusão devido a encomendas e tudo mais, verão, foi lançado em novembro, no dia 3, uma semana depois, uma semana antes do Benfica ter ganho o Sporting para a Taça de Portugal. Repara só como a vida do Ruben tem o Benfica sempre a acompanhar. Eu entrevistei o Sala num dia em que o Benfica jogava, dei a notícia do Eusébio, dei a notícia não sei quem. É bom. Sim, eu também sou assim. Eu sou adepto, não sou propriamente um viciadão do Benfica, mas sou adepto e gosto. Mas foi lançado no dia 3 de novembro, um domingo, à tarde. A apresentação foi feita por uma pessoa que eu gosto bastante, que é o Paulo Garcia da SIC Notícias. Foi um amigo que ficou daqui. Não digo que foi a pessoa que eu mais gostei de entrevistar, porque aquilo na altura nem correu. Foi o Sala. Correu assim muito bem. Mas o livro foi lançado numa casa com 100 pessoas, talvez. E uma organização fantástica. Novamente os meus pais, foi uma coisa incrível. Eles têm jeito para aquilo. E foi muito bom falar em frente a tantas pessoas. Se queres que eu diga com sinceridade, eu não sei o que é que disse, claro, mas sei que ao fim de 10 minutos havia gente a chorar à minha frente. E portanto eu fiquei assim um bocadinho. A imagem que eu tenho do lançamento do livro é essa. Eu não sei o que é que disse. Ruben Mateus, não fazer shows de stand-up, ok? Não faz sentido, ele põe as pessoas a chorar. Ruben, se eu tivesse que comprar o teu livro, que eu sei que tu me vais oferecer, mas se eu tivesse que comprar o teu livro, é um livro de verão? É um livro que eu vou para a praia e leio? Ou é um livro para ler em casa e ligar o candeeiro e desligar quando tiver sono? Que tipo de livro? Não, é um livro, aquilo é muito rápido. Tu lês aquilo em 45 minutos, à vontade. Aquilo é muito rápido. Sou eu. Aquilo ali sou eu. 45 minutos, está despachado a rua. Se tu leres aquilo sou eu. Aquilo é muito básico, eu sou muito básico. Eu como, durmo. agora no ginásio, vou ser fortíssimo. Não, mas aquilo sou eu. Aquilo é a minha paixão pelo wrestling. Aquilo é a minha forma, é a forma como eu vi que o meu melhor amigo começou a namorar e eu comecei-me a ver o único encalhado à face da terra. Acontece a todos. É a minha visão das idas à noite, é a minha visão da primeira vez que eu conheci o Ricardo Aruz Pereira, é a minha visão de uma entrevista que eu tive aqui. Eu digo isto a todos os convidados e tu sabes, quando tenho aqui algum convidado, não disse isto a uma ou duas pessoas, mas o convidado que provocou mais buzz neste programa, e escrevi isso também no livro, foi o Wilson da Casa dos Segredos, que foi uma coisa... Ele tinha saído há uma semana da casa por ter dado uma cabeçada no L imaginário, que é o do skate, que é o famoso Sai da Frente Guedes, foi o programa com mais buzz de todos, em que a minha fotografia andou nos Dioguinhos e não sei o que com ele. O programa às 7 da manhã, foi uma hora que eu cheguei a casa nesse sábado para domingo, o programa já estava em SoundCloud aqui e lá, não é? Aconteceu-me também, e tu também sabes, uma cena estranhíssima, que foi uma senhora aqui perto, aqui no bar, que lhe agarrou para um braço e com os olhos mais bugalhados que eu vi na vida, perguntou-lhe porque é que ele tinha dado porrada ao outro e tinha saído. Foi uma coisa incrível. Desviando-me, voltando a centrar. Eu escrevo muito disso no livro. O livro acaba... antes da passagem de ano, de 2012 para 2013, acaba ali naqueles dias 28, 29, e eu no dia, no dia 31 depois comecei a namorar. Acabaram-se os livros. Agora que já não namoras, estamos a escrever outro livro ou não estamos a escrever outro livro? Duas coisas, tu agora deste umas voltas completamente a isto. Tenho uma coisinha preparada com a Conversa de Esquina, com os convidados e com as entrevistas. Já reescrevi cerca de 36 entrevistas ou 37. Meu Deus. E faltam para aí umas 12 ou 13. Há algumas entrevistas que eu não tenho coragem de ouvir. Porque eu sinto perfeitamente que aquilo correu pessimamente e devo pedir desculpa à Cláudia Lopes, porque certamente ela não estava à espera daquilo. Beijinhos, Cláudia. Beijinhos à Cláudia. Tenho uma coisinha preparada com a Conversa de Esquina, já vai nas 100 e tal páginas, com 36 entrevistas. Repara como aos 23 anos e a sofrer de ansiedade precoce, Ruben Mateus disse: tenho uma coisinha, 100 e tal páginas, E depois tenho uma coisa, e depois eu ganhei uma outra paixão na altura, que foi, o meu livro também é um bocadinho sobre isso, mas é um bocadinho sobre mim, que é escrever... eu gosto muito de escrever crónicas. E na altura escrevia para um site. E depois, por umas questões profissionais e também porque... eu entrei para uma rádio onde essa pessoa... Epá, depois aquilo tornou-se muito complicado e comecei a fazer as manhãs e pronto. Pouco tempo. As coisas não correram muito bem. Fica, e então... fica sempre a saber que temos que dar sempre dramas de agenda. E por problemas de agenda acabei por... É a melhor maneira de nos escaparmos das coisas. E basicamente, eu tinha uma série de crónicas escritas, havia uma outra pessoa ali que dizia que gostava... E eu decidi começar a escrever mais assiduamente quando vieram ter comigo quase uma crónica que eu escrevi que se chamava Passos Perdidos, que era uma crítica ao Pedro Passos Coelho, e decidi fazer um blog. Eu tenho um blog que é o Segundo Resgate, que tem um bocadinho... Porque na altura falava-se muito nisso, na altura estava a ver assim com notícias, um sábado à tarde, o Segundo Resgate, eu... Espera aí, e se eu depositasse aqui... Epá, e agora, basicamente, escrevo lá todos os dias... deixei de divulgar como divulgava por questões profissionais, mas tenho esse bloco, é o Segundo Resgate, pá, tem lá a minha opinião política, a minha visão da vida, e portanto... Oh, sim. Rádio, duas rádios aliás, não é? Ribatejo, a Rádio Zero, tens tempo para escrever livros, tens tempo para um jornal? O jornal, sim. Já lá vamos ao jornal e também para o blog. Vamos agora virar aqui um bocadinho o tema da conversa e vida pessoal. Vida pessoal, vai ser a parte interessante da minha vida, é essa. Não tens vida pessoal? Tem dias e horas. A minha vida pessoal resume-se à noite de sexta-feira e talvez à noite de sábado. Como eu te compreendo. Mas as tardes são passadas de sábado, essencialmente, quando existe essa possibilidade a ver os episódios de Modern Family e de daquela série com a Zoe Deschanel, que eu nunca me lembro do nome. E depois eu tento ter vida pessoal à sexta e ao sábado, porque, costumo dizer, se não dou em louco. Mas tenho vindo a perder um bocadinho a vontade, porque já é um ano de manhãs, interruptamente, praticamente. Eu comecei por entrar na rádio por volta das 9 da manhã e passado duas semanas estava a acordar às 5 e depois comecei a perceber, ok, se calhar não resulta, comecei a acordar mais cedo. E depois tenho esta coisa de ser um puto de 23 anos que gosta de ver a Fox, que gosta de ver cabo e que se deita tarde e depois, claro, chega ao fim de semana e paga as faturas, as consequências. Mas digo sinceramente, face, e não me arrependo de nada daquilo que eu vou dizer, face àquilo que eu era. Porque há dois Rubens nesta minha vida, aquilo que eu era, para aquilo que eu sou agora, e apesar de todas as dúvidas existenciais que eu tenho e que terás sempre, e já estás-me farto de aturar em relação a isso, de todo. Gosto deste Ruben. Se me dissesse assim, pá, queres a tua vida pessoal pujante, cheia de miúdas, com festas aqui, ou queres isto? Epá, eu quero isto. É isto que eu amo, é isto que me faz. Eu finalmente encontrei. Isto vai sair tão TV Record ou tão Canção Nova. Mas eu finalmente encontrei. Encontraste um rumo. Encontrei um rumo para isto. E percebi, ok, tu és bom a fazer isto, porque. Onde é que gostas de passar férias? Onde é que eu gosto de passar férias? Boa, porque eu já não passo férias há muito tempo. Onde é que eu gosto de passar férias? Eu gosto muito do Algarve. Gosto muito do Algarve. A Armação de Pera. Já não vou lá há 5 anos. Mas tive lá bons momentos da minha vida. Tenho agora um projeto em agenda. Repara só, 23 vida. Anos. Não, mas, mas isto é um projeto, entre aspas, na Nazaré. Sim. Um concílio que aconteceu em minha casa entre mim e os meus pais, chegámos à conclusão que há uma possibilidade de, na Nazaré, podermos ser felizes várias vezes ao ano. E, portanto, estamos em prospecção de mercado, se me faço entender. E, portanto, gosto muito da Nazaré. E tenho uma nova paixão também. Isto também devido a amigos, que é o Baleal, portanto... O Baleal é fantástico. E o Supertubes, por causa do surf e isso tudo. Já agora fica a dica ali ao pé do Baleal, é uma coisa que é Ferrel. Ferrel tem uns pães com chouriço que são absolutamente inacreditáveis. Tens de passar por lá. Se perguntares a qualquer pessoa na rua onde é que são os pães com chouriço, eles indicam-te e são realmente fantásticos. Estão a sair tipo de meia hora, podes lá e comprar. Já foste feliz em Ferrel? Já fui feliz em Ferrel, muitas vezes no Baleal também. E mais umas quantas na Areia Branca, porque eu passava sempre ali férias naquela zona. Mas isto hoje não é sobre mim, isto hoje...

estás? Ligadíssimo na Rádio Zero, conversas de esquina hoje com André Henriques e Ruben Mateus, terceira vez que sou convidado para estar cá como entrevistado. Desisti, não quero mais ser entrevistado. Virámos o bico ao prego e Ruben Mateus está aqui hoje a responder a tudo. Ruben Mateus, 23 anos, já escreveu um livro, tem um conversas de esquina há mais de 2 anos, há um ano que está na informação das manhãs da Rádio Ribatejo, onde nasceram grandes monstros da rádio. Passou por lá o José Coimbra, passou por lá o Diogo Beja, entre tantos outros. O meu pai passou por lá. Não se tornou um monstro, mas pronto, mas é ótimo na cabine. Mas é um monstro das pistas. É um monstro das pistas dessa, precisamente. E para além do blog, o segundo resgate.blogspot.com, tens ainda tempo e paciência e vontade e criatividade para tomar conta do jornal. Que jornal é este? O jornal, basicamente, é um jornal mensal chamado Correio de Zambuja. Eu não sou diretor do jornal, nada disso. Sou simples colaborador também. Mas tenho a meu cargo... Aliás, tu já me entrevistaste para esse jornal? Não, eu já entrevistei para outro, onde eu estava na altura também, que isso era mais de outra zona. Bem, aquilo basicamente é, eu todos os meses faço uma série de peças, novamente autodidata, ou seja, eu vou à procura dos temas, vou à procura daquilo que naquela minha zona onde eu estou interessa, e eu já posso dizer isto, porque entretanto o jornal já saiu a esta altura. Este mês estou bastante feliz porque tenho uma entrevista exclusiva com a Teresa Tavares, tenho uma entrevista exclusiva também com um ex-jogador do Estoril chamado Pedro Vidais, que foi capitão de equipa do Estoril a quando da subida para a primeira divisão. Tenho também uma entrevista exclusiva com uma senhora, uma mulher neste caso, uma menina que trabalha no Continente e que escreveu um livro sobre essa experiência de ser operadora de caixa. Aliás, tem 2 volumes daquele mesmo livro. Ou seja, isto basicamente é em 20 dias no mês, de mês a mês, todos os meses, em 20, 22, 23 dias, tens que ir à procura de o que é que interessa falar aqui, que temas é que queres falar, e é novamente, não há nenhum plano estabelecido, não há vais falar disto, isto ou daquilo, não. É ir à procura das histórias, ter com elas e fazê-las. E dá cabo da cabeça às vezes, dá. Marcar alguns horários com as pessoas também. Aliás, eu, por exemplo, dando um exemplo concreto, quando fui entrevistar o Pedro Vidais, já há 2, 3 semanas, vi com 10 folhas escritas à mão, e tive uma hora para fazer o artigo, uma hora e tal para fazer o artigo. Mas portanto, eu penso a meio da noite, acordo e ok, vai ser isto, e depois as coisas acabam por acontecer. Livro, 2 rádios, 1 blog, jornal, estou-me a esquecer de alguma coisa. Não sei, a paixão pelo surf também, quer dizer, não faço surf, tinha paixão pelo surf e pronto, tens o ginásio agora, que é a minha recente conquista. O Ruben Mateus anda no ginásio. Vamos tentar ser um bocadinho aqui da parte profissional, vamos um bocadinho mais a ti. Sim. Ruben, qual é a tua cor preferida? Minha cor preferida? Pá, gosto muito de cinzento. Teste preto, mas gosto muito de cinzento. Ele que já disse aqui durante esta entrevista que era depressivo. Gostas de cinzento? Exatamente. Se calhar é um bocadinho, é um bocadinho. Eu tenho muita roupa cinzenta. Gosto muito de cinzento e castanho, mas tenho muita roupa cinzenta. Por outro lado, não gosto de vermelho. Que música é que tu ouves? Que música que eu ouvo? Ando muito a ouvir agora esta do Chris Cabb, o Liar. Epá, mas depois tenho os meus Guilty Pleasures. Tenho o Nelson Freitas, tenho o Anselmo Ralph. Que zombada. Muito. Descobri os Paramore, que foi muito bom. Ganho um novo vício também pelos Arctic Monkeys. E tenho uma paixão de morte desde que os entrevistei já há 5 anos pelos Expensive Soul, os maiores, muito bom. E basicamente é muito por aí. Eu ouço muito aquilo que passa na rádio. E pá, a minha lista do Spotify é muito isso, é muito os hits do momento. Ontem, ontem, à altura que estamos a gravar isto, ontem redescobri o George Michael, e estou farto de ouvir aquela música do Amazing, que eu gosto muito daquilo. George Michael é um boss. George Michael, é um senhor, até mesmo quando está na casa de banho. Exatamente. Ruben, último concerto que foste ver? Último concerto? Não sou muito ver concertos. O único concerto pelo qual eu paguei para ver realmente foram os Expensive Soul no São Jorge. Acho que vi os do Weasel também, os Blasted, Mechanism. O último concerto que eu vi, eu não sou muito dado a essas coisas, sinceramente. Festival de Verão? Festival, nunca fui. Não vamos editar esta branca, não vamos editar esta branca, porque eu fiquei estupefacto. Realmente, ele escreveu um livro, tem duas rádios, quer dizer, faz tudo isto. Tens de ir a um festival de verão, tens de ir a um festival de verão. E aliás, se estás a ouvir agora, neste momento, este programa, manda aí o teu conselho de quem, qual será o festival de verão mais apropriado para o Ruben Mateus, que nunca foi nenhum. Sou virgem nesse material. Será que, se calhar, temos que metê-lo primeiro num out-jazz, não é? Para ser devagarinho, ser assim uma coisa calma. Giro, é? Sim, acaba por ser também um festival urbano. E depois, se calhar, tens que ir lentamente. Já toquei, toco sempre todos os anos, com muito gozo. É o gig que eu espero o ano inteiro para fazer. Uhum. É o ano inteiro. É o gig que eu ligo ao Zé Filipe, que é o organizador do out-jazz, a perguntar: Zé, este ano não te esqueces de mim? Ele: não. Pronto, é realmente, tenho muita vontade de sempre fazer este DJ set. Ok, então, viagem de sonho. Viagem de sonho. Ok, não consigo qualquer coisa. Viagem de sonho. Por um estranho pareça, nunca andei de avião, só na barriga da minha mãe, talvez. Tenho o sonho de ver o Real Madrid ao vivo. E tenho o sonho, já cumpri um sonho na minha vida, que foi ver o Aimar ao vivo. E tenho o sonho de ver o Cristiano Ronaldo também um dia ao vivo. E se calhar essa viagem de sonho seria ao Santiago Bernabéu. Eu não sou muito exigente, eu gosto muito da minha caminha e da minha casa. Mas como um apaixonado e aficionado por futebol, gostaria muito de ver um jogo ao vivo no Bernabéu, porque eu também sou fã do Real Madrid. Que livro estás a ler? Que livro é que eu estou a ler? Estou a ler um livro que se chama... aliás, estou a reler isto pela segunda vez, que diz, o título é Não Atires Pedras a Estranhos Porque Pode Ser o Teu Pai, que são crónicas do Alvin. Eu fui ver Os Monstros do Ano com o Alvin e com a Rita Camarneiro. E estava lá o livro. E tem sido um gozo ler isto, porque também tem crónicas. Mas eu sou péssimo a ler, eu odeio ler. Não gostas de ler? Não. Compras jornais? O Wii, de vez em quando. Compras o Wii? Compro o Wii. Porquê o Wii? Para a parte gráfica, não, porque o jornal é apelativo. Para mim é um jornal leve. Não leve no conteúdo, mas leve na forma como apresentação. O conteúdo, exatamente, sim, como o conteúdo é apresentado. Isso conta muito também. Já chegamos ao fim? Faltam 40 segundos. Ruben, foi um enorme prazer estar aqui contigo e entrevistar-te. Espero fazê-lo daqui a mais uns anos. Isto aconteceu. E espero que nessa altura seja aos 26 e tenhas tanto ou ainda mais para me contar do que tens dos últimos 23. O que é que deu na cabeça? Não queria ser entrevistado outra vez. Não tenho mais nada para contar. Deixa-me crescer mais um bocado e eu conto coisas. Agora quem tinha para contar és tu. Rádio Zero, Conversas de Esquina de hoje fica por aqui. É o encerramento do terceiro capítulo, não é? Pá, faltam 20 segundos. O que é que queres fazer nestes 20 segundos? Nada, quero mandar um grande beijinho aos teus pais e que deem muita força para continuar. Sim. Está bem? A minha mãe neste momento está lavada em lágrimas. Completamente. Como é que chama também? A Cristina. Cristina, beijinho. Ela neste momento está-me a ligar e dizer o que é que tu fizeste. Portanto, é difícil ser entrevistado, não é? É difícil estar aqui e contar o tempo. É muito mais fácil entrevistar. Beijinhos e abraços. Tchau, tchau.